chiando nos trilhos, varando arraial. Jaqueira mucando, passando ligeiro, que nem um filme no Cine Brasil. Moleque no estribo gritando, vaiando. É dia de festa, é o bonde que vem. E nesse pagode, na festa final, eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde. Levando sim a coronel Zé Paulino e a filha mais nova, ele passa enfeitado, cheinho de gente na rua da Aurora. E faz terminar lá no pátio do carro. Do bagageiro se ouve um aviso. É o motorneiro soprando o apito. Recomeça a festa, é o bonde que sai. Recomeça a festa, é o bonde que sai. Tem um apelido esse bonde amarelo, chamado Lambreta, todo desbotado. Sumiu na distância, sumiu no passado. Eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde, eia lá vai o bonde.